fotos suas tiradas no meu celular. Todas nossas eu apaguei. Esse eu não sabia que estava lá. Lembrei cada momento de tudo que vivemos e da vontade de voltar. Fiz de tudo pra te esquecer, mas eu só faço lembrar. Me parte o coração por não te ter aqui, mas sigo confiante que cê ainda voltar pra mim. Não adianta rodar, rodar, rodar, você não vai encontrar em outro lugar esse amor gostoso que eu sei te dar. Muda de ideia e vem logo pra cá. Não adianta rodar, rodar, rodar, você não vai encontrar. Fotos suas tiradas no meu celular. Todas nossas eu apaguei. Essa eu não sabia que estava lá. Lembrei cada momento de tudo que vivemos e da vontade de voltar. Fiz de tudo pra te esquecer, mas eu só faço lembrar. O coração por não te ter aqui, mas sigo confiante que cê ainda